Terminal do Rio no 895. 895, 3, 2, 1, 5, ó. Azul 4076, autorizada final do ILS, desça e mantenha 2000 pés a Cusino Lock, 1013. Autorizado de S da 0, desça 2000 pés, mas é fazer de azul, desça autorizado de 4076. Boa tarde, 62 Seria o 6254, não é isso? É, você tem razão, 6254. 708 ao portão, coordenação aqui pro solo, reporte para o táxi 6254 da Oceanera. Reportará, obrigado. 1288. Mas, o que são 288? Passaredo 2230, desça e mantenha uma centena. Chegada MAN. Uma centena MAN, 2230. Passaredo 2230, qual a velocidade indicada? Estamos com 190 nós, na descida acelerada até 245. Gente, torna-se necessário não acelerar. Esta velocidade ficar suficiente para o ajuste aos tráfegos na terminal. Ok, então, descendo por 209, 2230. Azul 4070, 4 milhas para Simbra, completa final do ILS, turno no 895. 7895, Azul 4076, até mais tarde, obrigado. É. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4076, LS, 1-0. 4076 da Azul, continua a aproximação, tráfego vai ingressar para decolagem. Mantenha a posição, Bravo Cruz. Azul 4076 tem condições de reduzir? Vai reduzir o 4076. Prossiga. TAM 3283, desça e mantém o nível de voo 070 na chegada a Mari. Navegue com velocidade de 230 nós. 230 nós, descendo 070, TAM 3283. TAM 3144, autorizado a final do procedimento ILS, desça e mantenha 2000 pés, acuse no localizador 1013. Pés autorizado, descida a 2000, obrigado pelo procedimento, TAM 3144. 3144, desconsidere os limites na posição e TAP autorizado 2000 pés. Protáxi, o Oceané 6254, nós somos 82, temos 3,40, alternamos barulho. Afirmativa, Oceané 6254, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera quando pronto, mantém a posição e chama 2,1895, altímetro 1,0, no 3, bom voo. Técnica, Pátio Índia, lá de 2,95, obrigado, boa. Salvador, Azul 4463. 4463 para pushback. Aguarde, por gentileza. 4076, 2090 graus, 129, posto autorizado no 0. Livre pouso na 10407. Juliette pro 02, dando passagem ao avião, custa 3216. Oceanera 6254, é o solo? Você, pessoal. Tem condições da passagem ao depois da tanque que se encontra na Juliette para ingressar pro 02? Uma que eu tenho condição, vamos aguardar. Muito grato. Então 3216 sem parar, via Juliette 02 é o portão, agilizando, por gentileza. 02 agilizando, obrigado. Oceanera 62 dando pressa. Que Luiz, que decolagem autorizada no 7, 1100 graus, 139. Igual com a rotatória ou aeroporto. Olha, acelera 62, 13. Desça e mantenha 3 mil pés. Acusa no localizador, aguarde a final do ILS. 5-4, 3 mil com 1.013. Romeu Golf Vitor, desse e mantenha 4 mil pés. Direita 219, 4.013, obrigado. Nós vamos parar, já está visual com o aeroporto? Azul 4076 livrando, se escuta. Confirmando o azul 4076. Positivo. Táxi via Alfa, reportando a táxi Juliette 4076 da Azul. Alfa, portaria do Juliette 4076. 24, velocidade aproximada 1909. Gente, 22230. Qual a sua velocidade? Tá mantendo 200 dedicados, senhor. Tá com 245 de TAE. Ciente. Está sob vetoração. Curve à direita, proa 160. Ultrapassará o curso do localizador. Seu limite é o QD mais 080 decimbra. E quando possível, inicie redução para 150 nós. Passaria do 2230. Ciente, iniciando redução, proa 160, 2230. 254, espera pronto na 10. Ali mantém na 10, 6254. Ali mantém na 10, 6254. 54 para informação, da Draco Barão no meu pé. Cruzou o campo e está para cima do litoral norte, não vai ter perigo. Certo, é variar e manter, 6254. O Bravo que Luiz, que cruzou o campo, pro outro litoral norte, controle 1208. Livre decolagem para o Chanel 6254. Duna completa a final do ILS, chama a torre em 1-1895. Gol 1754, desça e mantenha 2 mil pés, autorizado a final do procedimento ILS, reduza para 1970 nós, está seguindo o tráfego da TAM, 9 milhas à sua frente, reporte estabilizado. 2170 em redução, chamarei estabilizado. Meu Golf Vitor, desça e mantenha 3 mil pés, 1013. Mantenha a presente velocidade, fins de sequenciamento. Golf Vitor. Segue no litoral norte, corredor forte. seguinte reporte visual com tráfego em sentido contrário. Aeronave é o India November Alpha, próximo a Jauá, mantendo um no meu pés. India November Alpha, voo em rotatória da presente. Voo rotatória, India November Alpha. Grau 129. Presente, livre pouso, pista, hora zero, transmissor 44. Para o contato radar, atenção vigilante. Atenção 360, agradeço se puder voar Dael Leda. Autorizado Dael. Dael, obrigado. Alternado, por gentileza. Salvador. Afirmativo 4463, táxi via Índia no ponto de espera, chama torre 10895, altímetro 0-3. Bravo, Kilo Whisky, confirme o código transponder acionado. Para 0116, mantenha o acionado na posição normal, não receba o seu transponder. O Xaner 6213, chame Recife em 1251. 1251, Oxa 6213, boa. Boa, Romeu Golf Vitor, reduza para 150 nós. 150 nós, está mantendo 3.000 pés. Gente, reduza para 150 nós, Romeu Golf Vitor. Vai seguir Boeing 737 à sua frente, 5 milhas, cruzando 2.500 em descida. 3283, está sob vetoração. Curve à esquerda, vou ir na proa 025, seu limite é o QD Mike 080 de Simbra, desça e mantenha 4.000 pés, 1.013 é o ajuste. Tá ok, proa 025, limite é o 080 de Simbra, 4.000 pés, desce 013. Passaredo 2230 para interceptar o curso do localizador, esquerda 080, desça e mantenha 2.000 pés. Esquerda 080 para 2230. Estabilizou 54. 1754, chama a torre 1895. Obrigado. Por 2.000 pés em descida, livre LS, 1013, chame a torre em 1895. Mantenha a presente velocidade até Simbra. É, viu, Romeu Golf. Então, agora tá pista livre. Agora. 463 azul, decolagem autorizada no 0, vento no 00 graus, 159. Bem-vindo a falagem, azul 463. Opa, Juliette, 03 no portão. Alfa Juliette do 03, da Teresona Particular. E o faremos então, 2230. Positivo. Pan 3283, reduza sua velocidade. 1.70 nós. Desça e mantenha 5.000 pés. Tráfego. Corrigindo. Desça e mantenha 4.000 pés. Pan 3283. 4.000 reduzindo para 170, mantenha a proa 025. Esquerda, proa 340, TAM 3283. Ultrapassará o localizador, aguarde o vetor para interceptar o lote. Esquerda 340, TAM 3283. 734, pouso autorizado no 0, vento 100 graus, no 4. Confirma? Quantos nós? 754, afirmo. Confirme o vento. 100 graus, 129. Obrigado, baixou e travou. 3283, completa a descida até 3.000 pés. Ajuste do altímetro no 0 no 3. 3.3283. Umberau ou Santa Visual com aeródromo? Torre 1-1-8-9-5, Índia Nova Umberau. 1-1-8-9-5, Índia Nova Umberau. Controle Salvador, boa tarde, azul 4463 decolada no dial. 4463, contato radar, atenção, vigilância. Gente, 4463, atenção 180. TAM 3283, direita pro 070, ultrapasse o lote. Direita 070, vai ultrapassar o localizado. Passarelo 2230, autorizada a sinal de ILS, torre no 1895. 1895, obrigado. O meu governo. Continua a aproximação número 2, tá? Porque agora já está no solo, agora já está ali. É. Salvador, boa tarde, 2230 Passaredo, para interceptar o curso do localizador, direita proa 120, desça e mantenha 2000 pés. Boa tarde, Bono 754, livrou? Bono 7, 090 graus, 109. Vamos pousar na 10. Corrigindo, pouso na 10, 10 graus, 10 graus, 10 graus. Ok, informe sua altitude. Oi, o Índia November Alpha na final da 17. Pouso autorizado no 7, vento 100 graus, 149, Índia November Alpha. Autorizado, pouso, pistão no 7, Índia November Alpha. Passaria 2230, se você vai passar o externo, continua a aproximação, guardando este pouso livre. 7-3-0. Agora sim, estou recebendo Bravo Kilo Whisky, porém não recebo a indicação de altimetria. Cheque o modo Charlie. TAM 3283, completa final, torre no 1895. 1895, 3283. Afirmativo, apenas confirmando o Golf Victor, apenas desembarque após a BTE. Afirmativo, então o meu Golf Victor via Kilo para o Pat 3, quando o ATS finalizou. Eu não tenho o meu conflito. Os 230 passaria, autorizado no 0, vento 100 graus, 099. Repouso no 0, 2230. De novo, Emeral, falou 50, backtrack autorizado. 4463, chame Recife, 1251, alterna 13325, boa tarde. 251, alternando 3325 com Recife, azul 4463, grato. 230, falou 52, direito no 2019. Por gentileza, o nome da saída esquerda. Ilha à esquerda é a grande ilha de Itaparica. Pode ser, obrigado. Sete passarela 22. Tá lembrando, chamando o solo. Boa tarde, passarela 223, tritando de Lama, escuta. Passarela 223, aeronave Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, passarela 223. Uno 941, desça e mantenha 2 mil pés, autorizada final do ILS com 1013, reporte na final. É, reporte na final com 1013. Só no 55, direito no 219. Direito no 209. Certo. Solo, passaria do 2230. Sim. Passaria do 2230. Tá, confirma no táxi, é alta. Aqui no pátio 3, qual foi a posição? Aqui no noticiário, a posição 62 do pátio 3. Muito obrigado. Paulo Salvador, da 3283, a sua escuta, boa tarde. 3283, bom dia, boa tarde. Táxi autorizado, Alfa Kilo para o... corrigindo, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 3283. Mantenha o nível de voo 050 na chegada à Mari. Confirme o uísque? Ah, é ILS uísque? Positivo. Desça e mantenha o nível de voo 050, mantenha a Star Mare. Aguarde e prepare o Serra Vitor 366 para descer a 2500, onde completará a final do RNAV. 924, desça e mantenha 5 mil pés, 1013 na chegada a Mari. Gol 1600, é autorizado 2500 pés. Foi na proa do Serra Vitor 366 e reporte na final do Renato. Interceptando ele, chegou 941. Torre 118, 95. 295. Sua torre, o gol 194 nele, é? 941. O vento é de 1 no 20 graus, 1 no 4 no esquina, legal no 0 no 3. Tem livre pouso na pista no 0. Tem livre pouso, gol 941. Gol 941, confirmando baixado travado? Ainda é negativo. É parte de baixado travado no 941. Batalha. Tá travado agora. Pula 941, tente, tem livre pulso. É, isso é foda.